Melodia Sara Oliveira, Cadeias Quebrar, agora 2h57. Melodia, a rádio número 1 do povo de Deus. Atenção, você tem mais de 65 anos e ainda não se aposentou? Ligue agora para 2391-0862. Você tem direito a um, dois ou três salários mínimos mensais. Não deixe para depois. Se aposentar é um direito seu, mesmo sem ter contribuído para o INSS. Ligue e fale gratuitamente com os nossos corretores. 2391-0862. 2391-0862. Aposente já! 2391-0862. Melodia e você, em oração pelo Rio de Janeiro. Atenção, papai e mamãe. Você sabe o que é poliomielite, sarampo, caxumba e hepatite B? A poliomielite, por exemplo, é uma doença com nome tão grande quanto o estrago que ela causa, a paralisia infantil. Há muitos anos, o Brasil não tinha casos de sarampo e essa doença reapareceu, causando até mortes. Essas doenças têm prevenção. Vacine seu filho de 0 a 4 anos. Uma campanha da Prefeitura de Nova Iguaçu. Você usa a parabólica tradicional? Fique antenado. Para não ficar sem sinal, você precisa trocar pela nova parabólica digital. E beneficiários de programas sociais do governo federal podem ter direito ao kit gratuito instalado em sua casa. É mais qualidade de som e imagem para ver toda a programação sem pagar nada, como sempre foi. Acesse sigaantenado.com.br ou ligue 0800 729-2404 e informe seu CPF. Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso. Cremos em Jesus, seu Filho Deus, que se humanizou para trazer salvação a todos nós. Cremos no Espírito Santo, Deus Consolador, que nos ajuda, nos levanta e nos sustenta em nossa caminhada de fé e amor. Cremos na Palavra Santa, bendita, que produz fé. Cremos no perdão dos pecados através do arrependimento e pela expiação do sacrifício do Calvário. Cremos numa nova vida, gerada pelo Espírito Santo. Cremos que Jesus ressuscitou e está vivo, intercedendo por nós, à direita do Pai. Cremos que um dia, que não sabemos, Ele voltará para arrebatar a sua igreja. Se for hoje, você está preparado? Se você também crê e reconhece o que cremos, então você é nosso irmão, salvo e redimido pelo sangue do Cordeiro. Melodia, tudo é possível ao que crê. Melodia é pura emoção, a voz que fala o coração. Melodia, a melhor programação do mundo. Você está ligado no Tarde Maior.